Ciclone 61, decolado 56, 119935. 119, 135. Bom dia, 161. Feliz Salvador, bom dia. Voo 1161. Rona 1961, bom dia. Contato radar, sobre mantenha 360, saída da El Leda Mótima. 360, da El Leda Mótima. Autoriza Leda? Pós 2000, autorizado direto Leda. 2000 Leda, obrigado. Rona 1961. Salvador, muito bom dia, aqui é o Golfo de Oscar November. Prossiga. Oceano November, ponte de número 1 no Lima, parte 3, solicitando reboque para ponte 11 do parte 1. Três, portão 11 autorizado. Ok, obrigado. Uno 1161, chame Centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 125-1, 133-25, voo 1161. Voo 9063, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste no 012. 050 na bolsa, no 012, ajuste no 903. Salvador, Golf Oscar November, solicitando autorização para adentrar o pátio 1, posição 11. Autorizado. Graças. Serão 9972. Chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste o 9092. 9092, descendo para 050, precisar de voar Duna. Todos os dados direto Duna, está ciente do aqui? O Golf? Inativo, voo direto Duna. 7 do Golf, enquanto do Nacional 9972. Nove 063, deixa para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado o final do procedimento ILF, X-Ray, repasse estabilizado. 2012, ajustado X-Ray, vai estar mais estabilizado, 9062. LS 9063. 9063, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Torre 295, 9063. Dia 903, vai passar o Ilha Serra Baixa, cada é travado. 9063, pulo autorizado, pistão 0, vento 280 graus, 029. Felipe, pulo, pistão 0, com 9063. Alfa e esquerda, autorização para reboque, parte esquerda para a parte principal, posição. Chamada 51 no Guarulhos, aguarda cópia. Mandando cópia, é a Dael? Dael. Grato. Portão 1? Isso. Gente, inicia no pátio 3 e chama para ingresso pátio 1. Cidade final do procedimento INS X-Ray da pista 90, razão estabilizada. Federal 9972. Federal 6. T597, bom dia. Chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 9092. 050, pode falar, bom dia. Autorizado direto a Lagoinhas. Está ciente do ATI? Arme 251 no Proscópio. Prossiga. Poxa, Arme 251 no Guarulhos, autorizado 360, Pertolo 10. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle 11935, aciona 5006. Poxane A6251, autorizado Guarulhos, nível 360. Superior Zulu 10, decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, Motiva. Controle após 11935. Transponde a 5006. Procedimento correto, chão para o chuveiro de estacionamento. Valeu. 19063, solo 23, liberando a próxima direita. Foxtrot, mantenha a frequência, Alfa Juliette, portão 612. Liberando a Foxtrot, Alfa Juliette, 612, 9063. azul, Alfa Yankee Echo, pronto para o ingresso no pátio principal. Guarda para ingresso. Tem aeronave na Alfa para ingressar. Depois que ele ingressar, o senhor vai, prossegue até o portão 01. Geral 9972, estabilizado? Neste momento. Acesse final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 895, bom dia. E bom povo. Obrigado. Torre Federal 9972, estabilizado. Federal 9972, bom dia. Pouso autorizado no 0, vento 280 graus, 029. Autorizado pouso na 10, Federal 9972. Oi, acionar 6251, no fim de 5, para acionar a média 2. 6251, ciente, estando 5, aguarda para o Chibé, que é só 1000 vezes 2 aeronaves sem passar reta guarda. Para aguardar 6251. Confirmando para o Gol 9063, Juliette 612. Michael, seu Alfa. Na escuta, prossiga. Solo, solicitou reboque da posição remota 12 para a posição 10 do pátio principal. Michael, seu Alfa, autorizado, chamando a terra. Ok, entendi. Alfa 972 aos 28 quilo, Alfa quilo Pátio 3. Alfa quilo Pátio 3, geral, Alfa 972. Zucoloto? Eu. Zucoloto? Eu mesmo. É o Vaz. Abraço, velho. Fala, mais abraço. Dá o reboque. Reboque na saída do Pátio 3, autorizado a finalizar. Para onde é que na posição 1, não. Autorizado a finalizar o reboque azul. Segundo reboque da Embraer da Azul, livrando a retaguarda, assim que livrar, autorizado para o chefe acionamento chama a táxi. Autorizado a táxi. 3597, sem restrições, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste 9092, autorizado final do procedimento e ILS Activate da opção 90, repasse habilitado. Azul Alfa Inquieto, marcado posição 1, na verdade, bom dia. Kent, bom dia. Michael, teu Alfa na escuta? Boque, Tam, Michael, teu Alfa na escuta? Michael, teu Alfa na escuta. Confirma se já finalizou o reboque? É, tô a caminho aqui da posição 10. Passando em frente a 9 aqui. Tá ok, gente. Sinal 6251, está pronto para o táxi, 5 horas e 20, Galeão, 144 a bordo. 144 a bordo, Galeão, qual a autonomia? 5 horas e 20. Tem táxi em frente, parte principal Índia, ponto de espera da 90 chama pronto, quem negar o 9012. Ponto de espera chama pronto, 9012, 6251. 6251, pode esperar próximo. 6251 na linha de cola, pistão no zero, vento calmo. A linha de cola, vento calmo, 251. Tá 3597 estabilizado. Agora. Pode sinal o procedimento LF X-Ray, chame torre. 118 decimal 95. Penal 95, obrigado. Até daqui a pouco. 11895. 11895. Ativo, vamos ver. Obrigado. Bom dia, tá 3597. 3597. Vento 030 graus, 029, CNH 10012, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, tá 35 no teste. Mas assim, quando decolou os 40, controle 11935. 11935, obrigado. Paulo, Salvador, muito bom dia. Vem a caixa 9-1. Oi, bom dia. Sobre 6251, bom dia. Contato radar, sobre mantenha 360, saída da EFA. 360, Celita, Fugitivas, Autoria, Zaria, Brasileiro, ótima. Autorizado inicialmente direto Lido, Xandé 6251. Beleza, obrigado. É um amigo de parte do São Paulo. Xandé 6251, autorizado direto Mótima. Ótimo, obrigado. Salvador, bom dia, Azul Alfa X-Ray Charlie. Azul Alfa X-Ray Charlie, prossiga. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Charlie, pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição do número 3, infraero ciente. Ciente, Azul Alfa X-Ray Charlie, inicia, chama na saída do pátio 3, para informação, já tem um reboque da Avianca que solicitou no pátio 3. Ok. A gente já está ciente, tá ciente, a gente está ciente aqui, o Avianca está ao nosso lado, então a gente vai aguardar o Avianca que já foi solicitado. Ok, ciente. 3517, Solos 43, à próxima direita, na minha escuta, Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, remoto no 2, com 3517. Oscar? Podemos prosseguir direto à posição de número 5? Afirmo. Ok, gente. Azul, Alfa e Rei Charlie, confirma o portão que vai para o pessoal? Gate 5. Azul, Alfa, X-Rei Charlie, me escuta? Azul, Alfa e Rei Charlie, me escuta? Alfa, X-Rei Charlie, me escuta. Confirma o portão que vai no pátio principal. Portão de número 3. Insuficiente. Só para informação, eu já iniciei hoje o push atrás do Avianca. Tô ciente, estou no visual, autorizado a sinalizar. Muito obrigado. Sanem 6251, no chama Centro Recife. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, obrigado. Bom dia. Banco Revoca, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Ok. Ok, obrigado. Azul, Alpex, Itália, então, tempo do reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia.